não ficarmos sem charadas no programa, hoje tem as charadas do Maurício. Ele parou para fazer charadas exclusivas para o nosso programa. Mais três, Maurício. Mais três, babosa. Nova rodada de charadas. Então vamos lá. Primeira. O que o papagaio disse pra papagaia quando chegou na festa e encontrou um monte de pinguim? O que o papagaio falou pra papagaia quando chegou na festa e encontrou um monte de pinguins? Ele falou: vem cá, vamos fazer um lourinho. Quer fazer um lourinho? Ô, Hélio Júnior, você só pinta porcaria, que coisa, pá. Papagaio falou pra papagaia, festa cheia de pinguim. Não sei. O que falou? O papagaio disse pra papagaia quando chegou na festa e encontrou um monte de pinguim. Pô, eu não sabia que a festa era de smoking. Tão fácil essa, por que eu não pensei nisso, né? É verdade, essa é boa. Outra, Maurício. Então tem uma facinha. Então tá, mais uma facinha pra mim. O que o assassino profissional faz quando se aposenta? O que é, Paulo Roberto? Mata a sogra? Que mata a sogra, Paulo Roberto? Fala besteira, rapaz. O que o assassino profissional faz quando se aposenta? Não sei, mata o tempo. Isso. Poxa vida, mata. Aleluia, hein, que merece. Até que enfim. Eu soprei. Você que soprou, né, Matias? Tá certo. Tá bom, outra? Outra aqui bem fácil, vamos. Qual a diferença entre o tatu e a baiana? Bem fácil. É. O tatu entra no buraco do coisa. Pode parar. Fala, Matias. Fala. O tatu faz buraco? Pode parar também. Não, e a baiana vai tapar. Garoto, pô, desculpa, foi mal. Foi mal, Matias, foi mal. Mas peraí o quê? Como é que a baiana vai tapar o buraco do tatu? Para com isso, tá bom?